Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje com a participação do Sr. Padre Pedro Simões. Sr. Padre, bom dia. Obrigada por se juntar a nós nesta sexta-feira aqui na Rádio Boa Nova, neste programa que também vai para o ar no domingo. Hoje falávamos há pouco, um dia bastante quente, está prevista a chuva, portanto temos aqui um misto no que respeita às condições do tempo, não é verdade? É verdade. Mas antes de mais, bom dia Liliana, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova FM. É verdade, temos aqui o tal fenómeno do El Niño que não nos deixa, não é? É verdade. Com estas inconstantes alterações da temperatura, não é? Portanto, hoje temos aqui um calor quase sufocante e amanhã, pelos vistos, prevêem descida da temperatura abrupta, não é? Digamos assim. Uma queda significativa no sábado e no domingo. Mas pronto, é o que temos, não é? Só temos que lidar o melhor possível com estas situações, tomar também algumas medidas para que nos possamos proteger. Sr. Padre, vamos então avançar para o nosso programa. Vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 9 de junho, o décimo domingo do tempo comum. Mas antes disso, vamos também aqui fazer algumas considerações. O Sr. Padre que nos quer falar do Santo Padre, o Papa que assinala o 80º aniversário do desembarque na Normandia, homenageando heróis da paz. Sem dúvida alguma, aliás, o nosso querido Papa Francisco não podia deixar de se associar a esta justa homenagem destes heróis que deram a vida pela paz e pela unidade na Europa, não é? Uhum. Numa circunstância muito difícil que foi a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, digamos assim que este acontecimento, portanto, iniciou uma nova fase da Segunda Guerra Mundial, que foi a fase que depois levou à vitória dos aliados, não é? Dos norte-americanos, dos canadianos, dos ingleses e também dos próprios franceses, que ficaram livres da ocupação da Alemanha nazi. Uhum. Não é? E de facto também a Igreja teve um papel importante e preponderante na celebração destes 80 anos desse mesmo acontecimento. Houve uma celebração ecuménica realizada na Catedral de Bayeux, em França, que é a diocese onde se encontra, uma diocese precisamente desta região de França, da Normandia, onde juntou anglicanos, luteranos, evangélicos, numa ação de sensibilização, quer àqueles que faleceram no chamado dia D, não é? Que pelos dados que nos chegam terá sido, não há dados precisos, mas terão morrido só nesse desembarque entre 9 mil a 11 mil soldados dos aliados. Muita gente. E também aqueles que ainda estão entre nós, já com os seus 100 anos ou 100 e alguns anos. Mas ainda há alguns, não é? Ainda há alguns vivos, é verdade. É verdade. É verdade. Muito bem, já no que respeita à Igreja em Portugal, a Igreja tem também uma palavra a dizer acerca das eleições que acontecem no próximo domingo, sobretudo para lembrar os fiéis que a abstenção não é uma resposta, não é? É verdade, portanto são palavras do Cardeal América Guiar, Bispo de Setúbal e ainda Presidente da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude 2023, pelo menos até ao final deste mês que nós estamos a viver, e de facto faz um grande apelo, sobretudo aos seus diocesanos, de que não ir votar nestas eleições, nestas e noutras, é pecado. Ele afirma mesmo isso, não é? É curioso, são palavras dele, eu passo a citar. E por isso não podem ficar sentados no sofá a dizer mal ou a escrever nas redes sociais coisas menos boas e chega a hora da verdade não ir votar. Isso é imperdoável. Aliás, eu ontem disse que isso é pecado. não votar é pecado, não tenho dúvida nenhuma. Palavras do Cardeal Américo. É verdade, não é? Quer dizer, não basta só criticarmos quem é do governo, seja da direita ou da esquerda, seja da extrema-esquerda ou da extrema-direita, e depois nada a fazer, claro, e nada a contribuir na para hora, isso. Na hora de poder contribuir para uma viragem ou continuidade, não é? Depois as pessoas nada, claro, fazem e é mais fácil criticar, não é? É verdade. Quando aquilo, a única coisa que é pedida é só que vão votar, não é? Mais nada, não é? Quer dizer, não é votar no A, no B, no C, é votar naquilo que, exatamente, tiver este na consciência. Exatamente, este que é um direito que todos nós temos, não é? E é importante a gente recordar que estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, a democracia não é um dado adquirido, nem nunca foi. Claro. Não é, e é importante a gente, isto é uma graça, eu até se calhar estou a exagerar no termo, mas é uma graça, atendendo uma ao que, gente, ao que é. Se verifica noutros países onde não está implementada uma democracia, não é? Sem dúvida alguma, é uma graça. Ou uma democracia aparente, não é? Digamos, claro, assim, não é? Portanto, é uma graça e uma bênção e nós devemos saber utilizar estas ferramentas da melhor forma possível. Ainda por cima, Sr. Padre, falávamos há bocadinho, ainda antes de começarmos o nosso programa, neste ato eleitoral, há possibilidade de se votar em qualquer sítio, portanto, mesmo alguém, claro, que esteja deslocado pode fazê-lo na mesa de voto que esteja mais próxima, enquanto que antes havia esta obrigação de votarmos. Sem dúvida, basta o cartão no local de cidadão, onde estamos recenseados, não é? Sim, claro, portanto, que sim, claro que sim. O que queremos dizer é, de facto, que as pessoas devem votar no próximo dia 9. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E eu também acrescentava algo que o Cardeal Américo Aguiar também falou nesta entrevista que deu à Agência Eclésia. É que, de facto, ele também faz um apelo àqueles que são cabeças de listas dos vários partidos, não é? Para não se deixarem levar pelas ideologias e pela crítica fácil, não é? Quer dizer, muito se tem falado nesta campanha eleitoral de temas nacionais, mas não é isso que se pretende para estas eleições. Devia-se falar, sobretudo, de temas da nossa Europa. Cada vez mais se torna velha e se vai tornando cada vez mais cansada e trôpega, não é? É importante, não é? Temas como a imigração, temas como há pouco, na semana passada, o padre António Loureiro aqui falou bastante detalhadamente a questão do aborto como sendo um direito fundamental. É importante e é essencial nós falarmos desses temas de fronteira, não é? A questão da guerra, quer dizer, temos uma guerra na Europa, não é? A guerra não é na Ásia. Verdade. Está mesmo ali ao lado, não é? Está mesmo ali ao lado, Sr. Padre. E ontem celebramos, de facto, estes 80 anos do dia D, estamos com sérios riscos de um dia haver uma intervenção desse tipo, quer dizer, não é? Já estivemos mais longe. É verdade. Agora estamos mais perto, infelizmente, não é? É verdade. E, portanto, cada um de nós é corresponsável por cultivar o mais possível esta paz e esta unidade, não é? Que eu acho que tem que passar pelo desarmamento, sinceramente. De ambas as partes, quer do Oriente, quer do Ocidente, mas talvez seja algo utópico que eu esteja aqui a dizer, mas temos que começar por algum lado, não é? Em primeiro lugar, cessar as hostilidades, sentar à mesma mesa, dialogar, e depois pensar num desarmamento total, não sei... A Deus nada é impossível. A nós, provavelmente, algumas coisas serão impossíveis, mas a Deus não. E, portanto, eu creio que Deus e Jesus não querem armas. Pelo menos... Não quererão, é certamente. A minha interpretação. Não quer, não é, certamente. Portanto, é verdade. Quer para um lado, quer para o outro, não é? Sr. Padre, também aqui um destaque da Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios para que rezemos todos pela santificação dos sacerdotes. Sem dúvida, estamos hoje a celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Precisamente a esta mesma hora o clero de Coimbra está reunido. Deve estar a esta hora, portanto são 11:15. Deve estar a visitar o Museu Machado de Castro e depois... O Sr. Padre está a faltar. Sim, para fazer este programa. O Sr. Padre António está presente? Portanto, o Sr. Padre António está a participar neste encontro de padres, portanto, um programa simples, não é? Uma visita ao Museu Machado de Castro e depois celebração da Eucaristia às 11:30 na Sé Velha de Coimbra, seguida depois de um almoço de confraternização entre todos os padres e diáconos, digamos assim, no Seminário Maior de Coimbra também. Muito bem. Portanto, é a oportunidade para o clero se encontrar, matar saudades uns dos outros, não é? Dada a extensão enorme que a Diocese de Coimbra tem, desde Ferreira dos Ezes, quase ao pé de Tomar, até aqui ao Sexta Beira, quase em Viseu ou quase na Guarda, não é? Portanto, uma diocese extensíssima. É uma oportunidade. Tem ideia, para Sr. Padre, de quantos sacerdotes integram a Diocese de Coimbra? Portanto, a Diocese de Coimbra tem 269 paróquias, mas neste momento, eu vou contar, eu não tenho números redondos, não tenho números redondos, mas os que estão no ativo não deverão chegar a 100. E desses 100, muitos são brasileiros e africanos, portanto... Que vieram reforçar, vai reforçar, digamos assim, um apoio, sobretudo a nós, padres portugueses, não é? Uhum. E que muito estimamos e agradecemos, claro, essa ajuda, não é? Portanto, porque em tempos idos, fomos nós que levámos o Evangelho, quer à África, quer à América, e agora são eles que, ao fim e ao cabo, nos vêm ajudar, não é? Esta permuta de dons e esta permuta de graça, que também é importante e também enriquece a Igreja, digamos assim, não é? Muito bem. É bom. Seu Padre, quanto então à liturgia, não é? Deste domingo, temos o décimo domingo do tempo comum, portanto estamos regressados ao tempo comum, Seu Padre, que nos transmite várias passagens, não é? Da palavra de Deus, que é importante sempre para reanimar aqui a nossa vida. Seu Padre, a primeira leitura do livro do Gênesis e traz-nos o diálogo de Deus com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira mulher depois da queda. É verdade, portanto, o tema da queda é o tema em que entra o pecado na vida e no coração da humanidade, não é? Uhum. Todos nós bem sabemos que o Adão e a Eva não existiram, são figuras míticas, não são mitológicas, são míticas. Para quê? Para simbolizar que, de facto, o homem e a mulher existiram para estarem unidos entre si. Primeiro foi criado o Adão, mas Deus, vendo que Adão não era feliz sozinho, deu-lhe uma auxiliar semelhante a ele, que foi a Eva, não é? Isto para explicar que já desde os princípios dos princípios, não é? E mesmo, até colocando um bocadinho a teoria do Charles Darwin e do evolucionismo, não é? Mesmo os nossos antepassados, não é? Indo à evolução de Darwin, não se sentiam bem sozinhos, precisavam sempre de um auxiliar para depois fazer e retribuir para que essa própria herança genética fosse e perdurasse ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, e fosse evoluindo até chegar ao homem de hoje, não é? O chamado Homo sapiens sapiens, homem duas vezes sábio, que somos cada um somos de nós, não é? Mas durante esse percurso, não é? Apareceu a debilidade, apareceu a fragilidade e apareceu o pecado, não é? Que levou o homem, digamos assim, a querer fazer-se tornar Deus, não é? Qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade é quando quer substituir Deus na existência e na sua própria vida, não é? Esse é o grande problema. Há muitas divindades por aí, seu Padre. Ora está. E esta passagem do livro de Gênesis fala precisamente disso, não é? É curioso, porque se nós fizermos a leitura superficial, podemos chegar à conclusão de que o pecado entrou no mundo por causa da mulher, não é? Porque a primeira a desobedecer foi a Eva, não é? A Eva é que se deixou levar pela conversa da serpente e comeu da árvore do bem e do mal. Mas o que é certo é que depois Adão deixou-se levar e também foi atrás, digamos assim, da queda da própria Eva. Portanto, e consecutivamente toda a humanidade foi contaminada pelo chamado pecado original. É curioso perceber, porque Deus, apercebendo-se disso, né, vai ter com Adão e pergunta: então onde é que tu estás? Eu procurava-te aqui e acolá e não te consegui encontrar. Ah, eu estava escondido. Até estava escondido porquê? Ah, porque me apercebi que andava nu. Porque Adão e Eva andavam nus, não é? O que é o sinal da nudez é sempre sinal de pureza, de castidade, de santidade e de perfeição, que foi perdida pelo simples facto de eles terem tomado do fruto da árvore proibida por Deus, não é? Eles de repente, quer dizer, aperceberam-se que estavam nus e necessitaram de se vestir e ficaram envergonhados, estando confrontados um com o outro, né? Nós também, quando pecamos, também nos sentimos bem, né? Escondemos-nos, não é? Ficamos encerrados dentro de nós mesmos, não é? O chamado peso da consciência, não é? É verdade. É ou não é? Pronto. E isto aqui espelha bem o que é a humanidade no seu próprio dia-a-dia, não é? Com os seus altos e baixos, com os seus sucessos e fracassos. Mas, contudo, Deus, Javé, neste caso, não deixa de acreditar na possibilidade de o homem continuar e aproximar-se ou reaproximar-se dele mesmo, do próprio Deus. É uma passagem interessante. Uma passagem muito. Não te lembras que te proibi a ti e à Eva de tomarem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, mas nós tomamos, pronto. Então vai entrar a morte dentro de vocês, não é? Isto segundo aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz, é que antes do pecado original nós éramos imortais. Depois de surgir o pecado original, tornámos-nos mortais, digamos assim, não é? E com esta passagem, portanto, deixa claro que todos somos chamados a não pactuar com o mal, seu padre. Sem dúvida, mas o mal é uma realidade. Uhum. E muitas vezes nós deixamos-nos seduzir por ele. Muitas as tentações, não é? São muitas as tentações, é verdade. Não tínhamos dúvidas, não é? E hoje cada vez mais, não é? Porque hoje, digamos assim, os processos de comunicação não são ao minuto, são... são nem ao segundo já. Não é? E de modo que... E depois tendo em conta que, não é, pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, então aí temos uma panóplia de coisas a limar dentro de nós mesmos, não é? Portanto, mas atenção, mas temos algo a nosso favor. Pelo menos falo para aqueles que são crentes, que têm fé e que acreditam em Deus, não é? É que temos Jesus do nosso lado. E Jesus ajuda-nos a superar as nossas fragilidades e as nossas debilidades. Ajuda-nos a reconfortar. É aquilo que se perdeu em Adão, foi-nos restituído em Jesus Cristo, que é o novo Adão, digamos assim. Muito bem. Seu padre, na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, nesta leitura São Paulo mostra como as tribulações que sofre não abrandam o seu ardor missionário, que se caracteriza pela grande confiança em Deus e na vida eterna que há de conceder. Sem dúvida, portanto, alguma, nós hoje somos o que somos cristãos graças a este homem, não tenho dúvidas algumas. Claro, todos os apóstolos contribuíram para a difusão do Evangelho, mas São Paulo de uma maneira especial, porque São Paulo, mesmo não tendo conhecido pessoalmente Jesus Cristo, pelo menos pessoalmente no sentido terreno, conheceu já ressuscitado, não é? Foi uma pessoa com um grande ardor missionário. E quando as coisas eram mais difíceis, ele ainda se tornava com mais força e coragem e ímpeto para levar a boa nova a todos. É uma coisa impressionante. Ele, nesta passagem, nesta carta que escreve aos cristãos de Corinto, até nos fala dos dois tipos de homem que existem em nós. O homem interior e o homem exterior. O homem exterior vai-se degradando ao longo dos anos, não é? Vão-nos aparecendo as gelhas na cara, nos nossos rostos, quer nós disfarcemos, quer não, não é? Vêm as dores de coluna, vêm as dores nas articulações. É verdade. É ou não é? Não é? E São Paulo passou por todo esse processo também, que nós passamos, não é? A idade não perdoa. Mas o importante também é valorizarmos o homem interior, não é? O homem do espírito. Mas não um espírito qualquer. O Espírito Santo, não é? Porque é aí que reside a força, o ardor, os novos métodos, a criatividade que nos leva, digamos assim, a servirmos das ferramentas que este mundo e esta sociedade nos proporciona para os colocar ao serviço do próximo. E ele fê-lo a 100%, digamos assim. Ele foi o comunicador dos comunicadores, não é? Ele falava em latim, ele falava em grego, ele falava em aramaico, quer dizer... Ele não perdia esforço, ele ia evangelizar às sinagogas, ele evangelizava fora das sinagogas, foi a Atenas, ao Panteão, também anunciar o Deus desconhecido. Claro que esse seu rasgo missionário nessa fase correu-lhe muito mal, porque ele foi corrido. Mas, contudo, não desistiu e continuou. Não consegui evangelizar ali, vou conseguir evangelizar acolá. E chegou a Roma, não é? E muito provavelmente terá chegado ao sul de Espanha, a uma zona chamada Tarsis, muito provavelmente, não é? Portanto, Devemos muito a este homem. De alguma forma ele quer dar o seu testemunho e também nos contagiar, que possamos ser assim também. Sem dúvida, porque o desânimo faz parte de nós como pessoas, como seres humanos, e também fez parte dele, mas ele não deixou que o desânimo o dominasse. Porquê? Porque o que estava em primeiro lugar era Deus, era Jesus. Aliás, ele dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, se cada um de nós também pudesse pensar assim, né? e às vezes não pensa. Claro. Pois não. Seu padre, já no Evangelho de segundo São Marcos, Jesus demonstra que na sua atividade de libertação do poder do mal não pode estar a pactuar com o demónio, mas vem para libertar os homens e as mulheres de todos os tempos. Sem dúvida, Jesus Cristo, quando aparece a anunciar a Boa Nova, e recordemos que ele só se tornou uma figura pública durante os três últimos anos da sua vida, porque antes ninguém o conhecia de lado nenhum, quer dizer, era o carpinteiro, o filho do carpinteiro, não é? Que tinha uma panóplia de clientes ali na zona de Nazaré e nas zonas limítrofes e pouco mais, não é? É curioso porque... Jesus trabalhava com o seu pai. Jesus trabalhava, sim, e depois quando São José faleceu, herdou o negócio, ele e a sua mãe, a Nossa Senhora. Portanto, aprendeu a arte não só da carpintaria, mas da marcenaria. Durante a minha estadia em Israel, fui-me apercebendo que, digamos assim, quer José, quer depois Jesus, faziam um pouco de tudo, digamos assim. E tinham... Não tinham poucos clientes, tinham muitos. Portanto, o negócio até rendia. Portanto, e ele podia ter tido uma vida de sucesso como carpinteiro, com a sua empresa. Se a determinada altura, impelido pelo Espírito Santo, resolve deixar tudo. Mas é que deixa tudo mesmo. Deixa a mãe, deixa a casa e vai para 150 km a norte, nordeste. Para junto das margens do Lago da Galileia, onde começa a anunciar a Boa Nova. É claro que chega um desconhecido a Cafarnaum e a Tiberíades, e todos aqueles que já lá viviam há muito tempo começam a olhar com ele com estranheza, com desconfiança, não é? E começam de facto a ver que era um homem incomum, fazia milagres, dava força, dava coragem e estímulo a quem não o tinha, não é? E viam nessas próprias ações de Deus ações do demónio. Porque normalmente quando as pessoas não conhecem possuído. As outras e se calhar têm alguma dor de cotovelo ou alguma inveja, inventam tudo e mais alguma coisa acerca dessa pessoa para a poder prejudicar. E o mesmo aconteceu com Jesus. E nós aqui na passagem do Evangelho vemos isso bem retratado, não é? Não é por Deus que ele expulsa os demónios. É pelo próprio demónio. E Jesus, com a sua amabilidade, com a sua delicadeza, nunca se cala, responde sempre, mas com delicadeza, com compreensão e com amor àqueles próprios que o perseguem. Não é? Então, mas poderá o demónio expulsar outro demónio? Não estará o próprio demónio ou o próprio Satanás dividido contra si mesmo? Não pode ser, não é? Não pode. Não é? Porque o próprio demónio, aliás, a própria palavra demónio significa aquele que acusa ou aquele que está dividido. Portanto, não faz sentido, não. Eu expulso o demónio por Deus. Não é? E o que é o demónio aqui? Pode ser a entidade em si mesmo, esta personagem que é um ser espiritual e que existe, atenção, existe. Pode, mas muitas vezes não é, não é? Muitas vezes são doenças. Bom, físicas, doenças mentais, doenças espirituais... Ou pode ser a própria nossa debilidade, não é? Andarmos deprimidos, andarmos desmotivados, andarmos cansados de viver, não é? Quer dizer, as nossas dores, não é? Do dia a dia, não é? Também são demónios, não é? Tudo aquilo que provoca e gera sofrimento em nós não vem de Deus. Algumas pessoas às vezes tendem a... Questionam-se. Que Deus... E às vezes até podem dizer, foi Deus que me castigou. Não, não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Pode ser o demónio, também pode ser o demónio. Mas também pode não ser o demónio. Às vezes é a nossa debilidade e a nossa limitação própria, da nossa natureza, não é? Quer dizer, não é? Os animais também têm dor, mas têm dor e sentem a dor de maneira diferente que nós sentimos, não é? Porque nós racionalizamos a dor. Os animais não. Embora agora haja algumas teorias que Pronto, há umas teorias assim um bocadinho esquisitas que digam que não, eles sentem da mesma maneira que nós. Não, não sentem. Não sentem porque eles não são animais racionais. Os únicos animais racionais à face da Terra é o homem e a mulher. Não há mais ninguém, quer dizer. Não há. Muito bem. Não há. Portanto, Deus, Jesus, veio para aliviar as nossas dores, sejam elas de que maneira for, pessoais, familiares, profissionais, sei lá. Infelizmente existe uma panóplia de dores e sofrimentos, não é? Mas ao qual Jesus quer verdadeiramente curar. Não é? Reparem que ele não cura, ele não pretende só curar aqueles que vêm ao seu encontro. Também procura curar aqueles que o querem perseguir e que o querem aprisionar e que o querem torturar. Ele, ao estar a dar esta catequese, né, está a querer também salvar aqueles que lhe querem mal. Com docilidade e com candura, que às vezes nos falta, não é? Tantas vezes. Seu Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Estivemos aqui a analisar, a tentar desvendar-se melhor estas palavras que nos são transmitidas na liturgia deste domingo. E no fecho do nosso programa temos também uma sugestão que o Seu Padre nos traz e que eu devo dizer que gosto muito. Pode dizer. Sim, a sugestão que eu trago desta vez é uma canção muito recente aqui dos nossos artistas nacionais, portanto, uma parceria entre o nosso Miguel Araújo com os Conibrincenses 4 e meia, que também nós conhecemos, portanto, e o tema é a saudade, não é? Esta palavra tão rica do nosso vocabulário português, que não tem tradução para nenhuma língua do mundo, curiosamente. É verdade. Pelo menos literal não tem, não é? E que tanto a Amália Rodrigues enfatizou no fado, não é? Portanto, gosta particular, Sr. Padre, particularmente desta música ou a letra também? Não, é a letra em si, letra digamos em si. Assim, sim, é a letra em si e o desempenho, claro, eu também gosto muito do Miguel Araújo dos 4 e meia do que propriamente do Miguel Araújo, mas acho que saiu aqui um dueto interessante. A música é muito bonita. Vamos então ficar com este saudade que junta Miguel Araújo e os 4 e meia no fecho do nosso programa das Palavras de Esperança. Matei a tarde, então morri de tédio. Não vi remédio, não liguei nada ao bom senso. Não pensei, comprei tempo, então vendi a alma. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim. Então vivi mais uma vida, outra que perdi, eu já sabia. E não liguei. Se eu não mato a saudade, se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim. Se eu não mato a saudade, é ela que me mata a mim, é ela que me mata a mim. Nunca combinamos bem, e o combinado era não ligar, não liguei. Sei que não ligamos bem, mas nem pensei. Não liguei. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Só temos a agradecer ao seu padre Pedro Simões por nos trazer esta sugestão tão bonita, Miguel Araújo e os 4:30, com este tema Saudade. E a propósito, lembrar que os 4:30 vão estar aqui bem perto, no vizinho Conselho de Tábua, já no próximo dia 29 de junho. Os 4:30, que, como disse também o seu padre Pedro, é um grupo, uma banda que aprecia de modo particular, não é verdade, seu padre? Estávamos a dizer também que, de facto, fazem concertos extraordinários, portanto, e quem gosta tem a oportunidade de poder assistir a este espetáculo no vizinho Conselho de Tábua. Seu padre, é assim que chegamos ao final do nosso programa das Palavras da Esperança de hoje. Muito obrigada pela sua presença, mais uma vez. Obrigado eu também por esta oportunidade de colaborar com o programa Palavras de Esperança. Portanto, muito boa sorte no vosso trabalho aqui como profissionais na Rádio Boa Nova, para que, de facto, não vos falte ouvintes. esperamos que não. Fazemos isso, fazemos e lutamos por isso todos os dias, e o Sr. Padre também é uma peça fundamental aqui no nosso puzzle da Rádio Boa Nova. Nós voltamos num próximo programa. Terminamos assim as Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.